chorar em um canto escondida, disfarçando uma lágrima querendo escapar. E eu te vi tão triste, tão sozinho, mas quero mostrar meu amor e assim curar a tua dor. Vem pra mim, te cuidarei. A solidão levou embora o amor, mas somente uma palavra vai curar tua dor. Tem que me provar que é verdade, porque escrevi tantos versos em busca da felicidade. Vem pra